chegar. Hey baby, eu estou a dizer aqui. Então diz-me o que queres provar. Tu achas ter muito sedutor, que tens algo diferente e és o melhor. Estou de olho em ti.